Boa tarde, André. Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Expectativa agora para o lançamento de mais uma edição da campanha FUN Criança. Exato. A expectativa é grande, Cris, até porque há vários órgãos envolvidos nesse evento que nós estaremos realizando hoje à noite, a partir das 19 horas, na Câmara Municipal de Vereadores. E os parceiros que estão envolvidos nesse processo, eles estão bem confiantes que este ano nós podemos fazer uma boa divulgação através dos parceiros em que nós estamos desenvolvendo o programa. E assim como as entidades realizam um trabalho para crianças e adolescentes em suas regiões, nas várias regiões do município, a população, a sociedade civil está toda convidada, então, para estar participando. Nós vamos ter palestra explicativa de como fazer a restituição do imposto de renda, fazendo a doação diretamente a projetos que atuam e atendem crianças e adolescentes no nosso município aqui em Foz do Iguaçu. André, nós já falamos bastante aqui, inclusive com você, a respeito desse trabalho do FUN Criança, mas nunca é bom, nunca é demais a gente reiterar de como é esse trabalho do FUN Criança, André. Exato, então, como a própria legislação, ela tem uma autorização para que parte dos recursos do imposto de renda seja encaminhado para atender crianças e adolescentes nos municípios vários do país, então essa é uma possibilidade de que as pessoas, ao fazer o imposto de renda, elas possam fazer uma doação de parte do seu imposto de renda a entidades que desenvolvem atendimento a crianças e adolescentes. Ou ainda ela pode optar por fazer essa doação direto ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, que é o FUN Criança, onde existe por trás do FUN Criança um conselho envolvendo várias entidades da sociedade civil e também órgãos públicos que deliberam sobre esse recurso e onde são apresentados vários projetos na área social, onde atendam as necessidades da criança e adolescente. Principalmente o atendimento é direcionado àquelas crianças e adolescentes que são encaminhadas pelo Conselho Tutelar, pela Vara da Infância, Ministério Público, onde crianças acabaram tendo um direito violado através de uma agressão, seja ela física, psicológica, sexual. Então, essas entidades, com esse recurso que recebem doação através dos contribuintes no imposto de renda, essas entidades elas podem desenvolver esse trabalho com um recurso e, principalmente, aumentar a demanda, aumentar o número de vagas nessas instituições que, na maioria das vezes, tem uma certa dificuldade para desenvolver as suas ações, seus programas, projetos, justamente pela ausência de recurso financeiro, que nós sabemos que hoje, nas instituições, não há recurso suficiente para atender de uma forma qualitativa essas crianças. Então, essa é mais uma possibilidade onde as entidades têm de receber recursos para ser direcionados diretamente à oferta de serviços para atender crianças e adolescentes em nosso município, e é uma expectativa que nós temos aí com a campanha, o lançamento da campanha do FUN Criança, onde a Secretaria Municipal de Assistência Social está envolvida diretamente nesse trabalho, com o trabalho das instituições, um trabalho de divulgação. E nós temos uma parceria muito grande também com a CIF, né, onde faz o contato com os empresários, possibilitando a fazer a doação, também o SESCAP, o SINCOFOS, onde são os escritórios de contabilidade que fazem esse apoio às pessoas que têm interesse em contribuir, e nada melhor, ninguém melhor do que eles, que têm o conhecimento de como proceder em locais e em pontos onde faz a doação do imposto de renda. Então, as pessoas que não têm conhecimento de como fazer essa doação através da destituição do imposto de renda, é importante informar o seu escritório de contabilidade. O escritório de contabilidade tem todo o conhecimento e vai poder contribuir e colaborar para que essa pessoa possa fazer essa doação através do imposto de renda e ajudar a criança e adolescente em nosso município. Na verdade, eu ia até para a gente relembrar, né, André, de como, para quem gostaria de contribuir, como proceder, você já adiantou. Então, a gente lembra agora, André, então, desse lançamento, que a programação vai contar com um vídeo sobre as entidades e as atividades, né, de como vai ser o lançamento dessa campanha do FUN Criança hoje às 7 horas da noite na Câmara Municipal. Exatamente. Até mesmo uma forma de prestação de conta, né, Cris, para toda a sociedade que fez a doação no ano passado, então nós vamos estar apresentando à sociedade as entidades, os empresários, o que foram feitos com esses recursos que foram doados no ano passado. Então, as entidades vão estar apresentando o trabalho que foram realizado nas instituições, é até uma forma de prestação de contas à comunidade, à sociedade que contribuiu com doações, e apresentando o trabalho que essas instituições realizam para que essas pessoas físicas e também as pessoas jurídicas, através de empresa, possam fazer a doação para o próximo ano, né? Fazendo a doação este ano, no próximo ano essas instituições que já apresentaram projetos, já foram aprovados no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que delibera sobre as ações nessa área infanto-juvenil. Então, esses projetos já estão aptos a receber as doações. Então, a comunidade que quiser saber um pouco mais como foi investido esse recurso, essa doação, e qual será a proposta de encaminhamento e de realização de trabalho para o próximo ano, onde nós temos a expectativa aí de um número considerável de doação já para o próximo ano. Haja vista que este ano nós temos uma campanha um pouco maior, aí com maior envolvimento de vários parceiros nessa área que eu já citei. Então, esses parceiros estão contribuindo para que esse volume de recursos, esse aporte de recurso financeiro, possa aumentar e atender um pouco mais, então, da população infanto-juvenil, e as pessoas que quiserem saber o que foi feito com esse recurso, então, que possam se dirigir à Câmara de Vereadores hoje, a partir das 19 horas, que nós vamos estar fazendo uma prestação de conta, toda a sociedade, do que foi gasto, onde foi investido esse recurso e qual que é o trabalho que as instituições de Foz do Iguaçu faz para criança e adolescente, com recursos não só doados através do imposto de renda, mas também com recursos que recebe na Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu e outros órgãos também que recebem através de Receita Federal, enfim, todos os eventos realizados pelas entidades. Então, essa é uma forma que as entidades têm de prestar contas à população, à sociedade, que contribui com as organizações que muitas vezes precisam dessa contribuição para desenvolver o seu trabalho e garantir, principalmente, aí o direito da criança, do adolescente, ter um desenvolvimento saudável, assim como a própria o Estatuto da Criança e do Adolescente orienta. Tá certo. Então, André dos Santos, obrigado pela sua participação e vamos torcer que o pessoal realmente continue contribuindo com o FUNCRIANÇA, André. Exato. Fica, então, aí o apelo, então, a toda a sociedade. O município de Foz do Iguaçu tem um potencial muito grande que pode contribuir para que nós possamos realmente minimizar o sofrimento de muitas crianças e adolescentes aqui em nosso município e garantir que esse recurso do imposto de renda, parte desse recurso, possa ficar em Foz do Iguaçu e atendendo as nossas crianças, os nossos adolescentes.